Thank you. no lo sé. Sistema final, baixado e travado, ou mais que tudo. Chat, mais que tudo, tudo autorizado. Estamos no chat. Tudo. Muito bom dia, ajuda 796, eu posso ficar no carro pronto. Cuidado 796, autorizado, linha aérea, colar, pista. 1-0, vento 1-0, grosso, 1-2 demais. Aline da cola, 2796. Salvador, azul 2796. Azul 2796, contato radar, situação via César Conde para o nível de voo 970. Via Conde 170, braço 2796. Via Max Down Controle. Vai fazer o procedimento RNAVE ou VR? Vamos lá para o destino? Vamos até 3.500 países que não trazem no sentido oposto em descida para o 050. Papa Palema, Mike Tango, toma tráfego no sentido posto, 20 milhas, mantendo 3.500 pés, é uma pauta frisa, né? Bom dia, ok, 7. Mano, chega. O INS da 1-0 está ligado? Tá firme. O INS da 2-8 está ligado? Também, obrigado. Good morning, Commodore Approach, American 229, would you pass the flight level 200 for 110 on their arrival? Like 229, Scott Cadence, I'm arriving to Federal 060. 060, American 229. O Geise pode fazer espera a 1.010 no eixo e afastado aí aproximadamente 10 milhas. Positivo, autorizado, manter 1 a 5 milhas no eixo, tem condições de manter 1.010 1 a 5 milhas no eixo? À espera. É, eu estou buscando os capalões para não entrar instrumento. Gente, o G27. Eu vou estar bem abaixo aí do setor de decolagem e é remetido se eu ficar 1.010 10 milhas. Positivo, autorizado, manter 1.010 1.010 a 1 a 0 milhas no eixo de decolagem. Para o procedimento errado. Nessa posição eu não entro em quantidade de instrumento, consigo fazer minha separação. 1.05 1.010. Então, a gente já está a 1.010. Posso fazer espera na presente posição? Autorizado, a espera. A 1.010 na presente posição. Autorizado. Leão, mas são informes para um encontro na Turquia 10, próximo ao 03, meu amigo, na hora de decidir nossa aproximação. É o número 2 na aproximação, vai seguir um Serra 1.022. Está na sua posição de 1 hora, 14 milhas. Para o Space, 2 9 Vector 4 Space, 7 1 0 7 5

9 has listed you, 1-9 is utilized. Channel 6311-27050. This is to GNSS. Second 2-2-9-6-2-1-5-9-3, this is 1-7-0-9. This is one of the issues for 2-4, this is 366, we are to GNSS procedure. Okay, 229 has one navigation flight 4-0-3-6-6 and 2,500 feet. Direct 2,300 to 3,600 and 2,500 procedure. 3304, show me 7220 está um tráfego afastado 10 milhas à direita do eixo de decolagem, não vai interferir com o seu problema. 6211, make your hold to 7367. Milhas 1700 pés. A gente copia do jeito do 7. está cruzando 206. Aeronave acaba de tocar o solo, autorizado o padrão número 3. Iniciando. O G27, quando na arremetida do padrão número 3, com curva pela à esquerda. Arremete com curva esquerda, G27. 29 at around 49. Contact 21, 200 small nine. Informe a aeronave laboratório, setor do cheque. Então, saiu, a aeronave está vindo para pouso na pista oposta, cabeceira 28. Por isso, eu vou manter o posto de espera aproximadamente 5 minutos. Isso, até Delta, informa que o recorte na telefone de país, prosseguindo para a serviço para o serviço da Colima. Major 27267, stand by to proceed into approach. Stand by for Fortin Auger, with the best RNM CNSS procedure, runway 10, with the best control. Homing host, we need to switch the best. Channel 621, 821. Chame o 126, na frequência 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. 2005, 25, 372, bom dia. A minha uniforme é para os outros, o Tetra Delta. Vai passar quando diz o ao bravo de manifesto.

Afirmativo, tem. Vai manter o rumo sul, que facilita para a próxima passagem, que é o padrão 4. É copiado para o padrão 4, o G17 no rumo sul. 27, curva esquerda para 160. Gente, o G27. Não tem a posição do carro. Nosso voo está decolando, mantendo o eixo até 2000, que vai curvar à direita o G27. E o tráfego em aproximação está agora passando a posição duna em aproximação para a pista no zero. Não copiou o jeito, pode ir para o voo? Positivo, temos dois tráfegos. O primeiro tráfego está decolando, está a 800 pés agora, a uma milha da carteira. E o segundo tráfego que está em aproximação, que estava em espera, está agora passando o duna, está a 10 milhas da cabeceira 10 para pouso. Gente, o G27 vai coordenar uma posição de espera, vai manter no mínimo 9 milhas aí avançadas. Gente. Ele está mantendo 1000 pés. Após 2 milhas, já está para o 320. 2000 na proa, após Leda, ascensão 320, jogo 4299. É, conforme previsto na Cisneia, é sobre o externo. Esse sobre o externo, copiado. 3700 pés sobre o externo, é, no sentido norte-sul, no sentido sul-norte primeiro. Gente. G27, aeronave de Colombo, está na posição de 12 horas, 6 milhas a 4.500 pés em subida, é uma Embraer 190. Torres Salvador, 3179, bom dia, quanto espera no 09? Bom dia, 3179, mantenha ponto de espera, como que é a aeronave laboratório, que estão de cheque, os procedimentos Salvador, então, se eu levar meu ponto de espera por aproximadamente 6 minutos. Um minuto para tocar a carteira. G27, padrão número 4, sul norte, após o padrão número 4 irá efetuar qual padrão? Outro padrão 4, norte sul. Gente. Sim. A fechando meu solo para a copa. Evidenciante autorizado, padrão número 4, sul norte, logo após o norte sul autorizado também. Ciente, está ingressando para passagem em sul norte, no 4, e regressa norte sul no outro padrão 4. E para fechar o padrão 3. Ciente, copiado. Olha, tem nível de decolagem, vento 180 graus, meia dúzia aqui na roda, fechando fora de solo. Local de pouso. Fox, não me escuta por enquanto, é vale transferência do Cruzeiro 5. A sua camarada, Fox. Chame 735, frequência 1251, alternativa 123, última 8. 251, 238, braço, meu Deus. Roberto, seu frequência livre. Passou outra vez a estrada, senhor. Deu falar daí com o ar. A próxima vem com em cima, mais 2 minutos para a ponte. São Francisco. Eu tirar, você está em São Francisco daqui 2 minutos, Cotê. Um, dois. Sente, forte a capacidade dos últimos de Salvador. E vem com a capacidade até dar uma foto. Dezuno 71, a sua identificação do seu dia, chegada a Ponce para o 050. Obrigado, Alfa Golf Sierra, cruzamento. Siga via Quebec, Mike na Lima, chame 1-2 anos de palavra. Solicita realizá-lo a 2.000 pés. Autorizado a 2.000 pés, GV27. 27. 2 milhas. 2 milhas de decolagem. Dona 71, recepção para 2309. 2309, Dona 71. chama isso agora. Obrigado. Código 367, apoio 366 para o procedimento aeronave. Deixa eu voltar a 4.020, apoio 367, iniciar aeronave. Ana 0, voo 2 anos, 7 anos. G17. Prossiga. O padrão número 3 será também a 10 milhas? Está autorizado, direto, após o término do padrão 4? Negativo, está autorizado no momento ainda não, o G27, queremos saber para fazer a espera mais próxima com o senhor, que temos aeronave para decolar e outra para aproximar para após a gente fazer a última passagem. Ela vai decolar e aproximar depois que fizermos a última passagem, ou a gente vai esperar para que ela decole?